vivo no calor, vivo no calor dos teus abraços. Meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Ora então, muito bom dia, são 9:10 e vocês estão à escuta de mais uma emissão, A Música é a Vossa. Então, está apresentada por Lourenço. Ora então, estarei aqui até das 9 até ao meio-dia. Ora, hoje somos o 12 de novembro de 2019. Então estarei aqui com vocês para dar muita alegria e meter muita, muita música portuguesa. Ora, então espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana e que estejam todos bem. É o que eu desejo. Ora, então vamos à música. Falar mais alto, mas meu benzinho, quero agora o teu perdão. Você sabe que o meu peito não aguenta a solidão. Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer. Porque você foi embora, se até a minha viola sente falta de você. Quando a noite chega nesta terra linda, o luar desaparece sorrateiro. Chega o Zé e a Maria então sorrindo, para dançar e cantar com alegria. Quando vejo muita gente em minha frente, sinto e tenho alegria de cantar. E se alguém canta comigo é porque gosta, e começo com esta linda canção. Eu sou da terra e na terra vou cantando, até choro de alegria. Em minha vida eu acredito que o que faço é com amor, e seja lá como for, eu sou feliz quando canto. Passarinho, às 4 da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. A sua amada chorou às 4 da madrugada. O passarinho cantou às 4 da madrugada. O passarinho cantou. Alentejo, terra santa, toda coberta de pão, traz o milho na garganta, lembra de feia oração. Traz o milho na garganta, lembra de feia oração. Você está? Pra que ficar assim, amor, se escondendo de mim?

malhão ou lindinho, triste vida te hei de dar. Não hei de casar contigo, não hei de casar contigo, ó lindinha, nem te hei de deixar casar. Ó malhão triste malhão, ó malhão triste malhão, és tão lindo, ó malhão triste coitado. Por causa de ti, malhão, por causa de ti, malhão, ó lindinho, ando triste e apaixonado. Ó minha menina, não vale chorar, há de ter amor e saber-los amar. Falar numa voz mais bela, voz mais quente. Esta Lisboa bendita, feita cristã para viver. La FM en couleur. Então, para quem ainda não ouviu, vocês estão à escuta de Lourenço com mais uma emissão A Música é Vossa. Ora então, quanto à meteo, hoje está fresco, o tempo está bom, não chove, mas está fresco. Está hoje de manhã 3 graus, à tarde 7. É agasalharem-se bem, porque estamos a chegar ao nosso tempo de inverno também, e faz um bocadinho fresco. Agora as manhãs também já se sente bem, não? Até se vocês estão na cama ou estejam onde estiverem, vocês tenham boa coragem, e quem trabalha muita coragem, que é o que eu desejo, e que passe um ótimo dia na companhia da nossa Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Ora, hoje são 12 de novembro de 2019 e espero que vocês estejam todos a passar uma ótima manhã. Então vamos à música. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quando parti, disse adeus à minha terra. Vinha contente, vinha cheio de ilusão.

nada, porque ela é tudo na minha vida. Ora, 10 horas e 9 minutos. Então, esta música que vai passar é para todas as benevolas que trabalharam no sábado em São João do Belão, para todas as mulheres e homens que tiveram muita coragem para fazerem esse baile e que trabalharam, que tiveram muita coragem também para fazer o que foi feito. Ora, então, é para eles solo. Então, ouvimos estas malhãozinhas. Mas que velho arrebitado, quando vê mulheres bonitas, fica logo a atrapalhar. Começa a coisa a mexer. Olha o diabo do velho, não sabe o que há de fazer. Tira, tira, tira, ai não se deixa lá, é tira, tira, tira, mãozinha do sabão. Atira, tira, tira, vem o que é brincar. Atira, tira, tira, que o sabão pode cortar. O sertão é muito esperto, menina tem de cautela. Por isso o sertão mais pequeno está maior a furadela. Atira, tira, tira, ai não tem queijo não. Atira, tira, tira, não tinha de sertão. Atira, tira, tira, ai não tem a brincar. Atira, tira, tira, que o sertão pode cortar. O sertão é muito esperto, isso eu já o sabia. Um dia de madrugada, ferrou o cu à minha tia. Atira, tira, tira, ai não me deixa mal. Atira, tira, tira, não tinha de sertão. Atira, tira, tira, ai não queira brincar. Atira, tira, tira, que o sertão pode curar. Com isto vou terminar esta tão linda canção. Menina, tende cautela, não deixe a mão no sertão. Ai, tira, tira, tira, ai, não deixe a mão. Ai, tira, tira, tira, não fica no sertão. Ai, tira, tira, tira, ai, não queira brincar. Ai, tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai, tira, tira, tira, ai, não tem jeito não. Ai, tira, tira, tira, mãozinha do sertão. Ai, tira, tira, tira, ai, não queira brincar. Ai, tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai, tira, tira, tira, ai, não queira brincar. Ai, tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai, tira, tira, tira, ai, não queira brincar. Ai, tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai, tira, tira, tira, ai, não queira brincar. Ai, tira, ai, tira, tira, tira, que o sertão pode. Ai, tira, tira, tira, ai, não queira brincar. Ai, tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Isto é que me aconteceu a boa. Abriram o sinal à minha Isaura. Mas siga que está na moda. Eu dei uma gargalhada e fiquei admirado. Hoje em dia não se encontra, hoje em dia não se encontra um sinalzinho fechado. Todas as moças têm um sinalzinho proibido. Eu sei que ele está no sítio bem escondido. Todas as moças têm um sinalzinho. Eu sei que ele está num sítio bem escondido. Eu sei que ele está Ana, quando crescer, não esqueça esta canção que teu avô te ofereceu com amor e afeição. Diana, recorda sempre a canção que eu fiz para ti. E quando eu já for velhinho, tu vais cantar para mim. Agora 10 horas e 20 minutos, espero que vocês estejam todos a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então, na companhia de Lourenço, então estamos com mais um programa, A Música é Vossa. Ora, então, são 12 de novembro de 2019, estamos quase a chegar ao fim do ano, temos mais um mês e meio aí já, e passa muito depressa. Agora temos a começar a pensar no Natal, o São Martinho já passou, agora temos que começar a pensar no Natal e nas prendas, já vai ficar muito caro as carteiras, já façam cuidado, isto está a ficar muito mal. Pois eu estou aqui, mas tenho pena porque há muita gente que me telefona e o telefone não marcha, não sei porquê é que ele não trabalha, porque isto aqui funciona quando quer, não é? É como nós. A gente também às vezes tem vontade de fazer umas coisas e outras e não conseguimos fazê-las, não é? Então vamos fazer como podemos. Chega a música. Deus te proteja em toda a tua vida. Oh Diana Filipa, oh neta querida, que Deus te proteja em toda a tua vida. Que Deus te proteja em toda a tua vida. Que Deus te proteja em toda a tua vida. Que Deus te proteja em toda a tua vida. Mas tiro-lhe a tosse quando apanhar. Zzzz, é um mosquito a voar. Atrás dele fiz o próximo. Mas tiro-lhe a tosse quando apanhar. Zzzz, é um mosquito a voar. Atrás dele fiz o próximo. Mas tiro-lhe a tosse quando apanhar. Zzzz, é um mosquito a voar. Hoje há festa na vossa terra e toda a gente veste do melhor que tem, desde os mais novos aos mais idosos. Ninguém se poupa, todos querem vencer bem. É para folgar, é para esquecer e é para rir. É para cantar, é para dançar e divertir. E a tristeza vá para longe, não venha quem impedir. E a tristeza vá para longe, não venha quem impedir. É festa, é festa, vamos festejar. Quem não vem, não presta, para a festa animar. É festa, vamos festejar. Quem não vem, não presta, para a festa animar. Thank you.

Ora, então 10 horas e 37 minutos. Ora, então eu tenho aqui uma dedicatória a fazer, que foi da parte do César Hugo. Ele telefonou-me diretamente para o meu portátil, para o meu telefone de casa, bom, de casa não, para o meu portátil, e eu vou passar então aqui uma musicazinha que ele pediu-me. Ora, então eu vou passar aqui o Rubem Aguiar, a música do Gago. Ora, então, e ele diz-me a mim que não me esqueça que sábado, diz ele que vai assar lá uma castanhinha, se eu quiser aparecer por lá às 5 horas ou o quê, tenho lá uma sardinha assada e umas castanhinhas. Eu estarei lá na Tonça Saruga, estarei lá consigo e com alguma malta de Chateauneuf-sur-Loire. Então vamos ouvir esta bonita música, o Gago. Foi embora. E toda a minha parte também, esta música é lá para Chateauneuf-sur-Loire, para toda a gente que me conhece, que passem um ótimo dia. E até sábado lá estarei, hein? Estarei com vocês. E dizia assim: você que nunca gostou de mim. E só me mijou, me jogou fora. Eu que te fui futuramente. Que metesses no cu, concurso de freiras. Me tornaste uma pupu e donzela. Um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim. E só me mijou fora. Eu que te fui futuramente. Que metesses no cu, no concurso de freiras. Te tornaste uma pupu e donzela. A mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim. E só me mijou fora. Eu que te fui futuramente. Que metesses no cu, no concurso de freiras. Te tornaste uma pupu e donzela. Eu te amo.

Ora então, espero que estejam a passar uma ótima manhã. Então ligue-se à nossa música, na Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Eu sei que vocês devem estar tristes porque vocês, há muita gente a telefonar-me, mas o telefone não quer marchar hoje, não sei, tem que ir ao médico talvez. Vamos a ver se ele trabalhará amanhã ou mais logo, não sei o que é que se passa. Se não marchar, vocês tenham paciência e estarei cá até na sexta-feira também para ver se a gente vai ao doutor para ver se o telefone está pronto. Então vamos escutar a música. Vamos lá dançar, os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, põe as mãos no ar, põe as mãos no ar. Sempre que canto este fado,

Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. São iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Ora então, a escuta da música é a vossa. Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado. Ora, são 11 horas e 9 minutos e estamos na última hora do nosso, da nossa emissão. Então, a escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, apresentado por Lourenço. Quem nada são iguais. Ora, estamos à escuta de Marco Paulo. Eu tenho dois amores. Eu só tenho um por enquanto, mas depois pode ser bem outro. Mas não tenho a certeza. Enquanto ninguém sabe, somos felizes os três. Ora então, estamos à escuta de Marco Paulo, Eu Tenho Dois Amores, e vamos ficar à escuta de Marisa e Maria Lisboa. Esta música é para toda a gente que esteve no sábado em São João de Belão, na sala de festas, a ouvir a Maria Lisboa. Então é para toda a gente, sou eu que dedico esta música para todas as pessoas que estiveram lá presentes. Então, vamos ouvir Maria Lisboa e Ninho. Na canastra, a caravela, no coração, a fragata, na canastra. Na na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma treineira e nas veias o latido do motor de uma treineira vem de sonhos e marzia. A tempestade se apregoa, seu nome próprio Maria. Satisfeitas bonitas, hey! São ciumentas. Mira! E a Corinha? Podem parecer teimosas, podem parecer teimosas, mas são muito queridinhas. Mas são muito queridinhas. Quando é chegada a hora, ainda são mais meiguinhas. E se a lua está de fora, ainda são mais mansinhas. Ai, são mansinhas! Adeus de cidade nova, adeus vida de solteiro. Quero o Valentim, alaró, alaró. Quero o Valentim, alaró, meu bem. Ora, 11 horas e 20 minutos aqui na vossa Rádio Arco-Íris. Ora, então eu acho que vocês conhecem esta linda voz, hein? Que é a nossa, foi a nossa artista que esteve com nós presente no sábado em São João de Valão, na Rádio de Mutição. Ela fez uma boa emissão. Ela fez lá um espetáculo de categoria. Até eu fiquei mesmo muito contente. Tivemos uma boa cantora, um bom espetáculo. E toda a malta, eu acho que ficou contente. Então ouvimos a nossa Maria Lisboa. Era que bom eu dormia ao chegar de madrugada. Quero o Valentim, alaró, alaró. Quero o Valentim, alaró, meu bem. Adeus, pão de marmoleiro. Se ele falasse, dizia: quero o Valentim, alaró, alaró. Quero o Valentim, alaró, meu bem. As pancadas que me deu quando eu chegava ao serria. Quero o Valentim, alaró, alaró. Quero o Valentim, alaró, meu bem. Adeus também ao meu pai. Adeus vida de solteiro. Quero o Valentim, alaró. Quero o Valentim, alaró, meu bem. Agora que reconheço o valor do marmoeiro. Quero o Valentim, alaró, alaró. Quero o Valentim, alaró, meu lampeira. Oh, malhão, malhão, onde deixa da lampeira, tão depressa e coradinha, toda cheia de cheira. Ai, malhão, malhão, isto é do padeira. Este beber é o domingo, como a roça na roseira.

me fez chorar. Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. Thank you. meus sentimentos. Não posso mais aguentar calado, esconder momentos. Eu quero mais. Palavras perdidas ficam por dizer. Amor, eu um louco por te dar meu coração.

Às vezes basta uma imagem. Às vezes basta uma palavra. Às vezes. Quero amor e não piriri-pipi. Aquilo que tu sabes eu já esqueci. Por isso não venhas, por isso não venhas com piriri-pipi. Há homens por aí que só têm piriri-pipi. Mas o homem dos meus sonhos não pode ser assim. Amor e não piriri-pipi. Aquilo que tu sabes eu já esqueci. Por isso não venhas, por isso não venhas com piriri-pipi. Não venhas com esse piriri-pipi. Quero amor e não piriri-pipi. Aquilo que tu sabes eu já esqueci. Por isso não venhas, por isso não venhas com piriri-pipi. Amor e não piriri-pipi. Aquilo que tu sabes eu já esqueci. Por isso não venhas, por isso não venhas com piriri-pipi. Não venhas com esse piriri-pipi. Quero amor e não piriri-pipi. Aquilo que tu sabes eu já esqueci. Por isso não venhas, por isso não venhas com piriri-pipi. Não venhas com esse piriri-pipi. Quero amor e não piriri-pipi. Aquilo que tu sabes eu já esqueci. Por isso não venhas, por isso não venhas com piriri-pipi. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Oh, oh, oh. Lembro do dia triste da separação. Ora então, pois é, são 11 horas e 57 minutos e foi assim que cheguei mais uma vez ao fim da minha missão. A música é vossa. Ora, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia. Ainda mais que o telefone não trabalhou. Peço muita imensa desculpa às pessoas que me telefonaram e que eu não pude atender porque eu não tinha telefone em linha. Espero que vocês fiquem bem na mesma e que tivesse gostado da minha emissão e das minhas músicas que eu passei. Ora então, cá estarei sexta-feira, se Deus quiser. Estarei cá das 9 até ao meio-dia também, com o fim de semana à porta. E espero que vocês, daqui até lá, que passem um bom fim de dia de hoje. E até sexta-feira, que passem uns bons dias. E cá estarei então. E espero que o telefone que marche para as pessoas que me queiram telefonarem, que a gente esteja em contacto uns com os outros. Então, daqui a pouco eu vou-vos deixar com o RTP, RDP Internacional, para vocês ouvirem uma notícia lá de baixo. E espero que passem bem até lá, até sexta-feira, se Deus quiser. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Deixar minha mãezinha, que há tempos eu não vi. Até sexta-feira, então, um bom apetite a toda a gente. Mas não mudou para mim. Como é bom voltar outra vez aqui à velha casinha branca e tão linda onde eu cresci. Como é bom voltar, ver o que deixei. Onde eu brinquei, ora então, foi um grande prazer estar com vocês e até sexta-feira, se Deus quiser.